chapéu. Ai, Lucão, o somzão, eu sou filme pretão. E elas na carroceria bate a bunda no chão. Ai, Lucão, o somzão, eu sou filme pretão. E elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no vestido tuts tuts. Vidro embaçando, ela dançando na fileira. O pau dourando e eu pegando ela. O pau do... Robson Mafra de novo. Ela movimenta no vestido tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau dourando e eu pegando ela. O pau dourando. Dentro da Hilux. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De sabor e as prendas só de pele e chapéu. Ai, Lucão, o somzão, eu sou filme pretão. E elas na carroceria bate a bunda no chão. Ai, Lucão.